Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. Eu não vim pra me explicar. Vem cá, seu cu de burro, eu vou te dar um esculacho. Sua atitude é de playboy porque sua vida é muito fácil. Vencer na vida no mundão é pra quem tem coragem. Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da laje. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate. Passa que vem do coração, passa que vem da mente. Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate. Passa que vem do coração, passa que vem da mente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Meu estilo de vida liberta minha mente. Completamente louco, mas um louco consciente. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Agora sim, o quanto é precioso o nosso tempo, a gente tem que dar valor. Certas coisas não tem preço, o fato é que a gente tem que se preservar. Viver intensamente com a cabeça no lugar. Não, eu não me sinto mal. Eu sobrevivo a todo lixo, todo ódio com amor. Eu sou o valor das coisas simples. Eu dou valor pras coisas simples, eu. Não, eu não me sinto mal. Eu quero mais é que eles queimem na fogueira das vaidades. Eu dou valor pras coisas simples. Eu sou o valor das coisas simples, eu. Mas me diz então, o que da vida posso ter? Como o mundo deve ser, com as balizas do nosso sistema. Me diz então, o que da vida posso ter? Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer problema. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Go! Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate. Me passa que vem do coração, passa que vem da mente. Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate. Me passa que vem do coração, passa que vem da mente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Eles são gente, mas não são gente como a gente. Meu estilo de vida liberta minha mente. Eu sou completamente louco, mas um louco consciente.